Foda-se regras, vou achar 6225. Certo, cancelando agora, chama de torre 1895, 6225. 1825, obrigado. Bom dia. Bom dia. Salvador, um bom dia, Oxané, 6225. Livrou 2000, voa magnética 220, para interceptar a sinal do, da cabeceira 17, visual no setor. Fui, Oxané, 6225. Intercepta a sinal da 17, semina curta. Chuvisco sobre o aeródromo, pista molhada, vento 200 graus com 15 nós. Aportaremos na sinal 1875. Base para sinal, baixar travado, Oxené 6225, cabeceira 17. Oxené 6225, pouso autorizado, baixa 17. Libera a última esquerda, contorne o pátio até o portão 03. Em frente, última esquerda, contorne até o 03, na sua disputa, hoje, né? 6225. contato com você, viu? P9003, Salvador. É o ILS Zulu, pista 28. 9003, chegada da El, descida ao nível 120. Chegada da El, descida ao nível 120, da 9003. Nós confirmamos a chegada da CARI, a PROD da El também, de procedimento elétrico russo. Entrou a da El, a chegada da CARI, elétrico, da 9003. 9003, informa agora que a pista está liberada para o pouso da colagem da pista 283. ISO 5973, chegada a CARI, desceu para o nível 130, com a pista 1028 operando. A gente está liberado para bolsa da colagem. A 3 Salvador está 9003, pode embarcar aí. Mas o 002 mantém a chegada. Mantém a chegada. Controle Salvador, bom dia. Voo 9996, está passando 160 para 120. Voo 9996, toque sua frequência 1198. Controle Algum 093 para informação, Sierra. Bom dia, voo 9996, está passando 165. 9916, desça para o nível 050, vem na prole Pitch. Pode Pitch, 050, gente da Juliette, voo 9996. Voo 1093, chego na frequência 119.8. Prole voo 1093. 1093, desça para o nível 140, na sua de IPIT. IPIT descendo para 140, 093. Copia. 16, desça para 3, meu peço, ajuste 1012. 3512, voo 9996. Após. Curva esquerda no perfil da saída da El. Pós da El, letra. Pós letra, transição Motiva. Interceptando informes do Gol 90. chega até pro base, informa o Luno 6 após conforme rota. Controle Salvador 199.8, transponda 5574. Autorizado Congonhas, nível de voo 360, decolada 28, mantendo a proa 2500, após sua esquerda, da Euleda, Motiva. Perdi o Luno 0, pro base, perdi o Luno 6, após sua segue. 198, 5574, transponda. Luno 7, chegada IPIT, desça para o nível 140. 140 na IPIT, já está voando a IPIT, 135, Luno 7. 7. O 1093, desça para o nível 110. 1110, 093. Luno 7, 2510, após curva esquerda, segue no perfil da saída da EL. Depois da EL, voa Leda. Após Leda, voa Irume. Irume intercepta até novembro 857. Segue conforme rota. Controle 1199.8. Transponda 5570. 360 autorizado para o Galeão via Upper November 857. Decolando a 22, mantém a proa até 2500. Curva esquerda da EL Leda Irume. 198, controle 5570. Transponda até 3153. Correto, 3153, chame para o feedback, se não me engano. Sim, André, muito obrigado. 2836, chegada área, desça pela NZ 120. Área, descida 120, chega a tomar o IMS Alex Range, 28? Filha se isolou. Tá, sim, se isolou também. 1093, alteração para sequenciamento, curva esquerda, vem na proa 215, limite ao localizador, pista 28. Esquerda 215, limitado ao localizador, 093. Reduza para 2209, vai seguir um tráfego da companhia, agora 4 milhas à sua frente. A gente está reduzindo e atingiu uma centena. 1093, desça para o nível 050. 050, 093. 09003, reduza para 2309. 3507, desça para o nível 060. 060, 3507. Gol 9996, desça para 2010, ajuste 1013. 2013, gol 9996. 9003, decoração para sequenciamento, número 3 na aproximação, direita para 060, limite radial 100 de Salvador. Direita para 060, limite radial 100 de Salvador, está 9003. Gol 1093, desça para 3000 pés, ajuste 10 no 3. 1013, descendo para 3000, 1093. Veteração sequenciamento número 4 na aproximação, curva esquerda para o 190, limite rádio 100 de Salvador. 190, limite 100 de Salvador, 3597. Gol 1093, direita para o A250, reporte no localizador. 250, vai reportar estabilizado, 1093. Gol 9916, autorizado ILS, pista 28, chame a localizadora. Chamará, gol 9916. Estabilizou, o TAM 3597. 7, tráfego ação 108 milhas e meia, reduza para 1709, 3597. Aí reduzi, 3597. 7453, 5950. 7450, 5973, é o número 5 na aproximação. Tráfego 12 horas, 1737 da Gol, 3.3 milhas à sua frente, redução para aproximação. Tá 9003, iniciando a redução. Localizador 1093. 1093, Viva LS, chame torre 11895. 295, vai. Desça para 2003, ajuste 1003. Esta é a GPS da 9003. 3507, tráfego precede, aeroporto 320, 8 milhas à frente. Inicie redução para aproximação, desça para 2003, ajustado 1013. 1013, já fui a LS, estamos iniciando a redução. 3507. Deixa eu aparecer pelo CLAT. Rio 5973, é meu número 5 na aproximação, de operação sequenciamento, direita para o A090, limite 25 milhas, afastado 28 Salvador. Direita 090, limite 25 milhas, Salvador, limite 2597. Libera a esquerda, taxi China Alfa na minha escuta, aplateamento do taxi Juliette. Liberou a esquerda, segue Alfa, portará a cruz da Juliette, 999. Torre, bom dia, Gol 093 na final. Bom dia, Gol 093, reporte visual com campo, chuva leve na vertical, pista molhada, vento 2, 10 graus com 139. Portará vistando, 1093. Quanto é o 060, 738 no meio? Sim. Aproximação. Informa quando o visual com o campo. Vento 2, 10 graus, 12 nós, chuva leve sobre o campo. É, fazer passar o visual. 3, esquerda, proa 020, limitado pela radial 100 de Salvador. Esquerda, 020, para 3000. Limitado radial 100 de Salvador. Autorizado, pista 28, Gol 1093. Desvio ponto 28, 1093. Para o Pulse Tech, acionamento. Gente, está na 13, na 3 da guarda. Guarda. Compete esquerda para 320 para o localizador, reporte estabilizado. 320 localizador, reporte estabilizado. 259, Portão 9, voo 99, aguarda o céu, pode desviar. Não, frente do céu. 3597, complete final de LS, tráfego precede, aeroporto 320. 5 milhas à frente, chega agora a torre 11895. Matou agora, 295, sentido tráfego, monitorando a assistência 2597. Doutores 816, número 5 ainda na aproximação, preparação sequenciamento direita, proa 090, limite 25 milhas de Leia de Salvador, esse mantém 4 mil pés. Direita, proa 090, descendo 4 mil pés, do 0 no 3, limitando 25 milhas de Leia de Salvador. Firmado. 25973, estabilizado a cruzador, 528. Rio 5973, desça para 2010, livre LS, pista 28. 2000, livre LS, 28, desça para 973. Alguma pista para 9003. JK 9003, vento 2, 10 graus, coluna 2 norte, pista molhada, pista 2. Sempre depois, pista 22, pista 9003. Está 3601, aguardo o táxi. Uma 093, agilize táxi via Alfa, Juliette, portão 05. Alfa Juliette 5, gol 1093, agiliza. 0386, esquerda proa 020, limite radial 100 de Salvador. Esquerda 020, limitado pela 100 Salvador, 138 no meio. 253 na escuta. Prossiga 3153. Plano com a cabeceira 28, aguarde o instante para continuar com o pushback. Aeronave grata, está certa, aguarda. Vai aguardar, plano 3153. Para o localizador, esquerda para 310, reporte estabilizado. Esquerda 310, autorizado ILS, então 38 no meio. 9003, sala 03, chega via Kilo e chame na saída do Pátio 3. Kilo, chama no 3, sala 3, 9003. 319, meia dúzia de milhas à frente. Chame torre 11895. 1895, certo, pode colocar. 597. Oi, Salvador, bom dia. Rio 5973, estabilidade do autorizador, pista 28. Arbol, na escuta, obrigado. Reporte visual com campo, vento 200 graus com 11 nós. Reporte para visual, 5973. Reporte antes do taxi de quilo. 7 alfa, reporte antes do taxi de quilo. Confirmo, TAM 3153, autorizado continuar com o reporte. Por aeronave até através do portão 62. Através do 62, TAM 3153. Descer para 2010, ajuste um 0 no 3, livre LS. 2000, ajustado no 0 no 3, está estabilizado o localizador, está 38 no meio. Entrada no parte 3, está 9003. Gente, siga em frente, está 9003, chame na saída do parte 3 para ingresso no parte principal. Quem chama na saída? Delta Sala 06, libere na Delta a próxima esquerda e aguarde para ingressar na Taxi Alpha. Delta e aguarda Taxi Alpha, tá 3, 5 na frente. Delta 3601, na Agilize Taxi em frente, reporte no ponto de espera da Gol. Avistando o Rio Segundo, Taxi Alpha. Beleza, frente. Chame o Toro, 1895. 1895, tá 38 no meio. Saindo Pax 3, UTAN 9003. UTAN 9003, seu portal de número 2. Assim que o companhia à frente liberar, está autorizado em graça. ICN-03. Cruze Alfa, siga via Kilo, Pátio 3, chame para ingresso no pátio principal. Autorizado, Táxi Alfa, Kilo, Pátio 3, acusará para ingresso no pátio principal, tá? 3, 5, 9, 7. Ponte Serra da Gol, TAN 3, 1-5-3. Negativo. É sério ou tá brincando? Fala Zona Ona, libere a esquerda, siga de ainda até o portão 3. Tá, de esquerda, siga o portão 3. Tem balizador aqui no 1-1, tá 3, 5, 1, 7. Azul 4201 para Campinas 320, para quem está aqui no Porto Amado. Sou o meu canal 625. Canal 625, prossiga. Puxa, deve falar nessa posição número 3. Só chegou a distância, canal 625. Foi, Dan. 4201, prepara a saída da água, a chamada. Tá, é da guarda. 3153, pronto, no ponto de sala da rua. 3153, agora 1895. Exato. 6225, autorizado para chegar em acionamento. Até através do portão 62, chame o próprio táxi. Apesar que o estacionamento é através do 62, eu chamo o táxi, o 6225. Eu posso fazer uma informação, é, deixa a cauda na taxa aqui do lado ou vai até lá atrás? Só corrigindo, é o TAN 3601, né? 3601, correto, da EL. Da EL na presença esquerda, TAN 3601. Minha zero, decolou 1-4, militar 19-8, com o outro. Prossiga 62. 3-6-0. 0 para o galeão autorizado, central da cabeceira 28, mantém por até 2.500 pés, após curva esquerda no perfil da saída da El, após da El Leda, após Leda voa Irume, Irume intercepta até November 857 e segue conforme a rota. Controle Salvador 199.8, transponda 5012. Autorizado galeão nível 360, bola da 28. Prepara a saída, agora é agora a chamada para a cota. Aguarda a cota, só confirma a saída? Agora. Agora, aguarda, vou... Uma última. Chegou, usa 3601. Controle, eu estou na 3153, chegou 1500, nível 360. 3153, contato radar, decolagem. Piloto curva esquerda, atenção até o 360 na saída da El, sendo pressão de altitude. Presente, direto para o 360, 3153, pode mandar presente, Leda? Presente da El. Presente da El. 3601, possibilidade com a Mônica? Aguarde de coordenação junto ao centro, para 3601. Autorizado ao Sectag, feedback e reboque, até a saída do Pátio 3, chame para ingresso no principal. Ok, chama para ingresso no principal. Taxi, Xenai 6225. Xenai 6225, siga Juliette Alfa até o ponto de espera da Golf, ajuste no 013. No 013, Juliette Alfa na Golf, não se escuta. Já deu autonomia alternativa? Positivo, temos 116 Altânia Goiânia com 4 horas. Ponto de espera 1895, com voo. Se der questionamento do 1 azul 4201. T3601, após posição da El, direto Mótica. Obrigado, pode dar o Mótica. 3601. Mantém proa até 2510, após curva esquerda no perfil da saída da El. Leda, transição Mótiva. Intercepta uniforme Zulu 1-0, segue até Pubave, Zulu 1-6, após compor rota. Controle Salvador 1-9-8, transponda 5-0-1-1. Autorizado, Campinas, 3-3-0, total da 3-3-8, mantém sua da 3-5-7. Esquerda da El, Leda Mótiva, 1-0, Pubave 3-6, passa. Por 4201 na chave pro táxi. Chamando 093, cópia. Gol 1865, pronto cópia. Pronto cópia, 1865. Brasília 360 autorizada. Acorda a cabeceira 28, mantém pro até 2.500 pés, após curva esquerda, segue no perfil da saída Arbor, após Arbor do Elefa, em Elefa intercepta o uniforme Zulu 17 e segue conforme rota. Controle 1119.8, transponda 5021. 1865, autorizando a Brasília, 3.600, via Upper Zulu 17, decolada 28, Arbor Elefa, 2.500 pés, com a frequência de Salvador 198, código transponder 5021, no gol 1865. Correto, gol 1865, chame para o feedback somente. Camarão, gol 1865. Salvador 6229, código transponder 6229. Tente a guarda, 6229. Azul 4201, na sala. Prossiga. A próxima, gente, é tuxa. Estou pronto aqui agora que nosso colega... Que dei pra ela, que vou recolher o fim. Então eu faço push empurrando a aeronave em direção a Taxui, Índia. Logo certo agora. Tem. China 6291. Retiro pushback de forma que posicione a aeronave na travessa de porta 6291. Isso na frequência 125.1, alterna 128.30. Após curva esquerda na terceira saída, Arbor. Após Arbor, vou Elefa. Após Elefa, Nitibu. Após Nitibu, eu peso Lu 21 conforme a ordem. Controle 119.8, transponda 5096. Autorizando 360, mantém uma proa até 2500 pés. Após a terceira Arbor, Elefa, o Nitibu, eu peso Lu 21. Controle de 98, sala 5096, gol 1093. Correto, 1093, tinha para o feedback do momento. Chama, né? Prossiga. Eu também mais um dia vou informar para ele, que está no Confirmando com 4201 é para posicionar na Índia o final do feedback? Tá firme. Agora é só virar e posicionar na Índia para sair mais rápido. Ok, então. Controle Xanar 6229. Xanar 6225, contato radar. Pode voar direto a Arbor ou Elefa 6225?